Será que Deus pode suprir abundantemente o homem de inúmeras vantagens materiais, e o deixa depois mirrar e morrer espiritualmente? A Bíblia diz: ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías 55:2. E diz ainda: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6:33. Em terceiro lugar, Deus matará a fome e a sede daqueles que desejam a sua justiça, porque ele ama o mundo com afeto eterno. Ele movimentou céus e terra para nos remir. Será lógico acreditar que um pai gaste fortuna extraordinária para resgatar um filho seu e depois o abandone na hora em que ele tem fome e sede? O fato de o custo inicial de nossa salvação ter sido tão grande nos leva a crer que Deus, por certo, quer que tenhamos de tudo, e com fartura, e que nada nos falte. O pai que ama a seu filho nunca quer vê-lo passando fome e morrer à míngua. A Bíblia diz: meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Esta promessa: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, é de tal natureza que responsabiliza o homem diante de Deus, e Deus diante do homem. A parte a ser desempenhada pelo homem é bem menor: é ter fome e sede. Se não desejamos de forma alguma a justiça, significa isso que resolvemos abrir nosso coração e vida para o pecado, e os fechamos para a comunhão com Deus. Por mais sedutores e eletrizantes que sejam os acepipas e guloseimas que o mundo nos oferece, jamais poderão satisfazer as aspirações e desejos mais profundos e nobres de nossa alma. Só poderemos conhecer e gozar a paz e tranquilidade de coração quando admitirmos e confessarmos nossa devoradora fome de justiça, quando nos entregarmos a Deus sem reservas e de modo completo, e quando resolvermos em definitivo abandonar esses substitutos sintéticos que o mundo nos apresenta, para bebermos somente a água da vida. A felicidade pela prática da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. S. Mateus 5:7. Alguém perguntou a um velho diácono se era cristão, e ele respondeu de modo bem mais exato do que pensava: sou, a alguns respeitos. Muitos de nós somos cristãos em certos setores de nossa vida. Aceitamos as ideias gerais e os ideais do cristianismo como coisas razoáveis e desejáveis. Vamos à igreja em certas ocasiões, porque isso nos parece ser bom costume. Cremos respeitosamente que os homens devem ser honestos, de boa moral e cidadãos leais à pátria. Mas, quando se nos pergunta abertamente: você é cristã?, ficamos como que atordoados, e fugimos de uma resposta afirmativa e positiva. Lá em nosso íntimo estamos prontos a confessar que, se todos os discípulos de Cristo têm essa fé assim tão precária como a nossa, o cristianismo deixará muito logo de ser a força revolucionária que já foi no mundo. A verdade simples é esta: por qualquer motivo temos deixado de tomar Jesus Cristo a sério. Temos falhado de algum modo em nossa consagração e dedicação. Se tivéssemos vivido no dia da crucificação de Cristo, teríamos muito provavelmente acompanhado Pedro em sua negação de Cristo. Muitos de nós teríamos estado com aquele Judas que traiu a Cristo. Estaríamos com a multidão que condenou a Cristo. Nesta beatitude, Jesus põe seu dedo justamente na ferida do cristianismo de nossos dias. Com poucas, mas frisantes palavras, Jesus, o grande médico, diagnostica a cristandade doentia e trôpega. Em breve, descreve ele um de nossos defeitos graves: o egocentrismo. Você, porventura, já observou quantas vezes usamos em nossa conversação diária os pronomes eu e nós, meus e minhas, nossos e nossas? A minha casa, os meus problemas, minhas dificuldades, meus sentimentos, meus nervos, a minha família, a minha igreja, a minha denominação. Deve, por certo, estar lembrado do trecho bíblico que nos fala do homem rico que desejou seguir a Jesus, mas que, ouvindo dele o conselho para vender tudo quanto possuía e dar tudo aos pobres, saiu triste da presença do mestre, porque era dono de muitas propriedades. Jesus sabia que uma das provas reais de nossa rendição a Deus é o sincero desejo de repartir com outros aquilo que temos. Se não tivermos misericórdia para com os outros, isso é prova de que nunca experimentamos a misericórdia de Deus para conosco. Parafraseando esta beatitude, poderíamos dizer: os que já provaram a misericórdia de Deus são tão felizes que usam de misericórdia para com seus semelhantes. A atitude que temos para com o nosso próximo é a medida bem mais certa de nossa religião do que todas as nossas arengas religiosas. Emerson certo tinha em mente a medida da misericórdia humana quando disse: aquilo que você fala tão alto que não posso ouvir o que você diz. Jesus resumiu toda a matéria do cristianismo genuíno e real quando disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, Do seu interior correrão rios de água viva. João 7:37-38. O cristianismo é, primeiro, ir a Cristo. É um influxo ou infusão da água viva. Segundo, alcançar outros para Cristo. Um efluxo ou escoamento é distribuir amor, misericórdia e compaixão a outros. Um reservatório que tem dispositivo por onde entra água e não tem saída, ou escoadouro, torna-se um tanque estagnado e infestado de insetos. Quando pensamos nesse cristianismo de minha experiência, de meus sentimentos, de meu êxtase, de minha alegria e de minha fé, sem o desejo de partilhá-lo misericordiosamente com os outros, começamos a estagnar, e esse cristianismo deixa de ser vital, ativo, fluente e influente. Ouçamos o que diz a Escritura. Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Salmo 82:3. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Provérbios 21:13. Jesus disse, dá a quem te pedir, e não voltes as costas ao que quiser que lhe emprestes. Mateus 5:42. E disse ainda, dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço. Lucas 6:38. Nesta beatitude, que bem podemos chamar de a beatitude do escoamento, Jesus está enfatizando a verdade de que devemos ser os canais desentupidos pelos quais possa fluir para os homens o seu amor e misericórdia. Se você professa uma religião que não opera eficazmente na vida diária, e que deixa de condicionar suas atitudes para com os seus semelhantes, e que faz de você um introvertido espiritual, poderá estar certo de que não conhece ainda o Cristo que disse estas beatitudes. Satanás não se opõe às suas teorias cristãs, nem a que você professe sua fé em Cristo. O que ele não quer de forma alguma é que você viva como Cristo viveu. Ele não quer que você seja um instrumento de misericórdia e compaixão e de amor pelo qual Cristo se possa manifestar ao mundo. Se Satanás pudesse tirar do cristianismo o coração, o motivo e a misericórdia, certamente mataria sua eficiência. Quando ele consegue fazer com que falemos e conversemos em religião mas a vivamos muito pobremente, ele nos destitui de todo o nosso poder. Se abraçamos um evangelho espiritual e estético, e deixamos de cumprir as obrigações que temos para com nossos semelhantes, anulamo-lo completamente. O evangelho do Novo Testamento só floresce e frutifica poderosamente quando a semente do Espírito é enterrada no rico solo da misericórdia humana. Primeiro se dá o influxo, ou entrada, e depois o efluxo, ou escoamento. E Jesus disse que no darmos a nós mesmos aos outros encontraremos felicidade. Faz algum tempo, certa senhora disse isto, tenho 65 anos, meus filhos se casaram todos, meu marido faleceu e sou agora uma das pessoas mais solitárias deste mundo. Então alguém lhe sugeriu que buscasse um meio de partilhar sua fé religiosa e seus bens materiais com os vizinhos e todos quantos a cercavam. Poucas semanas mais tarde escreveu isto. Sou a mulher mais feliz da cidade, pois achei nova alegria e felicidade, ajudando outros. É isto exatamente o que Jesus prometeu. Quais algumas das áreas do mundo atual nas quais podemos exercitar a misericórdia? Primeiro, podemos revelar misericórdia cuidando das necessidades sociais de nossos semelhantes. Quando você vai para o leito à noite, lembre-se de que mais da metade da população mundial sofre fome, pobreza e miséria. Há espantoso número de analfabetos, privados das bênçãos da escrita e da leitura. Muitos lavradores estão ainda usando aparelhos e métodos de 1000 anos atrás. Muita gente que lida nos campos goza de uma posição apenas um bocado melhor que os escravos de outras eras, continuando como escravos dos grandes fazendeiros de hoje. Tem falta de instrução, alimento, roupas, habitação, assistência médica e, o que é muito mais, precisam de amor. Temos todos grande responsabilidade diante desses povos atrasados e subdesenvolvidos do mundo. Não alimentou Jesus a multidão, ao passo que lhes pregava o evangelho. Não chamou ele a nossa atenção para a loucura de falarmos muito em religião e deixarmos de pô-la em ação. Não disse ele, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, por que fechais aos homens o reino dos céus? Por que devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazeis longas orações? Por isso recebereis maior condenação. Mateus 23:13-14. Eis aí um lugar, ou ponto, em que temos falhado lamentavelmente. Temos teorizado demais a religião e discutido assuntos doutrinários, enquanto o mundo perece de fome e miséria, privados das necessidades essenciais da vida, e, em inúmeros casos, sem a menor esperança. Como temos sido um povo egoísta, árido e irresponsável. Não é, pois, de admirar que sejamos vítimas do tédio, da frustração e da desdita. As palavras de Jesus, Bem-aventurados os misericordiosos. Vem a calhar e muito a propósito para esta nossa geração sem entranhas. O Dr. Frank Laubach recentemente me escreveu, dizendo, em minha opinião, os Estados Unidos da América do Norte devem fazer todo o esforço possível para ajudar a tirar da miséria essa metade do mundo tão necessitada. Pois, do contrário, por nossa negligência o mundo se tornará comunista. Talvez você não possa ir a terras distantes, mas poderá dar a causas missionárias e filantrópicas aquilo que muito as ajudará a construir hospitais, institutos educacionais e orfanatos, e atender às necessidades vitais de milhões de indivíduos realmente necessitados. Mas, restringamos um bocado a nossa visão e olhemos ao redor de nós. Se você olhar para aquilo que o rodeia, verá muitos ao seu lado em privações e necessidades materiais. Certa noite de Natal, um amigo veio à minha casa e disse, você gostaria de sair comigo a distribuir pacotes de Natal nos bairros pobres? Alegremente aceitei o convite e tive uma das mais alegres surpresas de minha vida. Julgava que todas as pessoas de nossa comunidade tivessem de tudo na vida. Mas vi que havia muita gente destituída das coisas essenciais, pois não tinham com que se vestir, faltavam-lhes alimentos, e alguns nem sabão tinham para lavar o corpo. Então, estarrecido e humilhado, roguei a Deus que me perdoasse o haver negligenciado a gente de minha comunidade. Não me dera o trabalho de olhar ao redor de mim para ver quais as necessidades do meu povo.